No maior bairro social de Aveiro, o 10 de junho foi saboreado com cachupa tradicional cabo-verdiana, servida por John Oliveira, que chegou à cidade há 8 anos para estudar. Conviver e a desfrutar desse momento e a festejar esse dia aqui em Portugal. Dizem que conquistamos as pessoas pelo estômago, mas pronto, eu não sei até que ponto. Mas hoje estamos aqui, todo mundo a dizer que estava bom com a sopa e gostaram imenso e estão a perguntar a receita. O local e a data não foi um acaso. O almoço comunitário serviu para dar a conhecer os resultados do primeiro laboratório cívico instalado em Portugal. Uma iniciativa de um grupo de alunos da Universidade de Aveiro, coordenada pelo professor José Mota, a que aderiram muitos outros cidadãos, incluindo moradores da urbanização de Santiago. Santiago, com todas as dificuldades e os problemas, é um bairro riquíssimo culturalmente, os laços, e que isto teve a ver com histórias às vezes dolorosas, traumáticas mesmo, e que hoje são olhadas com paz, com admiração, quase alegria, não é? Eu acho que a arte que este laboratório teve foi a capacidade de uma forma muito sutil, ir abrindo o coração do bairro. Ao fim de 3 meses de atividades, o laboratório cívico ajudou a quebrar barreiras e aproximar os moradores de diferentes proveniências e costumes, como constata Conceição Simões, uma das residentes mais antigas. Isto foi muito bom porque a imagem ela realmente é outra e só traz benefícios aqui para o bairro. Em todo lado os pretos são bons, em todo lado os brancos são bons, em todo lado os pretos são maus e em todo lado os brancos também são maus. Mas também se as pessoas tiverem o convívio é diferente, não é? Os momentos de encontro e partilha ajudaram a reavivar memórias ainda mais antigas e que Rosa Madeira passou a escrito. Só tínhamos esse prédio aqui à frente, mais atrás tudo lavradores. Uma senhora que mora ali em frente, que tinha também uma loja de vinho, que era dos pais, os pais dela tinham uma loja daquelas antigas e também foi posta abaixo. Madalena Rodrigues. O convite enviado para a presença do Presidente da República esbarrou nos afazeres do feriado. Marcelo Rebelo Sousa respondeu com uma carta de incentivo, lembrando que, ao fazer trabalho cívico, os promotores também estarão a celebrar Portugal com os valores da solidariedade, do voluntariado e da inclusão. O 10 de junho terminou com a comunidade de Santiago a fazer coro ao som de ritmos africanos. Não, não, não.